Igreja falsa. Há um grande perigo em congregar numa igreja falsa ou então permanecer numa igreja verdadeira que tenha apostatado e que não queira se arrepender do seu pecado. Isto é tão verdadeiro, senão não haveria qualquer sentido em nosso Senhor ter ameaçado algumas igrejas no livro de Apocalipse, porque removeria o castiçal delas, caso não se arrependessem. Não permitamos, portanto, que sejamos enganados por falsos pastores e mestres congregando em suas falsas igrejas. É importante, portanto, que nos informemos sobre o que seja a natureza da igreja verdadeira, a bem de nossas próprias almas e do nosso destino eterno.